Mas não é só isso, o dia também morre, é lindo. Quando o sol dá alma pra noite que vem, alma vermelha que eu vi, pensam tantas histórias, que ainda temos que armar, que ainda temos que amar. Por enquanto cantamos, somos belos, bêbados cometas, sempre mandos de 15 ou de 20. Tomamos cerveja e queremos carinho, e sonhamos sozinhos e olhamos estrelas, prevendo o futuro. Só pensar o fim nas profecias. Não, não, não, não. É pensar que um dia, sob algum luar, eu vou te mandar um recado, um reggae bem gingado, alucinado de amor, amassado num guardanapo, pra rirmos dos loucos, sábios, dos mendigos e de todos os palhaços noturnos. É. O sal da terra ainda arde e pulsa aqui nesse instante, e olhamos a lua e babamos.